tatara, dos sonhos não vou despertar. Satisfaz, a noite faz cessar toda paz. Dormo, eu escaparei deste mundo a me prender. Passos são passos, é tudo o que sou. Vão chorar no som do luar. Onde está a luz pra guiar? Cada sonho acabou, tudo que desejei ganho sem parar. Oh, oh, oh, oh. A ficção e a glória estão sob um futuro destinado a acabar. Se o que esperou das mãos se for e um morto a mais se sentir, só me dê dar mais poder. Sorte usada assim como o sol. Perca a sanidade, abrace o sonho e não se dá culpa. Dance como o sol. Uma vazio juntos iremos. Dos sonhos não vou despertar. E fuja, fuja. A noite eterna virá. Eu me sinto cair nesse abismo sem fim. Não. Onde mais a vida estará? Não há paz se você não está. Se o sonho de ter você não se realizar, não vou aguentar. Oh, oh, oh, oh. O rei eu sou, mas livre não estou. O mundo sem controle irei consertar. Se eu vacilar, se os olhos fechar, eu poderei sucumbir. Não me dê dar mais poder. Get down.